bonito, sol e a lua, sendo os dois enamorados, e as estrelas como filhas, lindas e iluminadas. Certamente sou feliz como o sol e sua amada. Sinto o brilho desse amor, eu e minha namorada. Que pena que pensei que era feliz por um instante. O sonho acabou e um minuto não foi bastante. O sol